Ele é fiel e verdadeiro, é o último e o primeiro que passeia entre os castiçais. Ele é que encerra a própria morte, sua bênção é nossa sorte, ele só vence o louvor vai. Ele é a corrente que não quebra, é a rocha, é a pedra, é fiel libertador. Ele é doutor por excelência, ele corta com justiça e costura com amor. Ele é o que ele sempre será, seu nome é Jeová, Adonai Elohim. Sai vapor, raio, relâmpago e luz, eu vou dizer outra vez, seu nome é Jesus. Sua história não se finda e metade não se contou. Ele é ungido, escolhido, rei dos reis, Senhor bendito, é o dono do amor. Ele é a corrente que não quebra, é a rocha, é a pedra, é fiel libertador. Ele é o doutor por excelência, ele corta com justiça e costura com amor.